220, autorizado pistão no zero, vento no mar, 0 graus com 9 nas, altímetro no 0 no 4. Sendo autorizado, 6226. Tem condições de realizar um 180 e retornar via eco? Afirmo, tem condição. A gente realizou um 180, aguarda na eco. O trecho da alfa mais à frente está interditado. A intenção é depois ingressar via pista e retornar via delta, ok? Tá ciente, lá é pessoal 180 aqui na eco. 25. Capitão Vitor em Via Júlia, se não há tráfego a reportar no setor, tenha frequência livre, etc. Firmo. Direciono um ponto na parte. China 6226, no salão 29, livre à direita, táxi na frequência via Alfa e Eco, reporte na Eco para ingresso na 10. De táxi e Eco. Portanto, na E para ingresso na 1-0. 1-2-5-5, livra ingresso na pista 1-0, livra na Delta chama só 1-2-1, decimal 9. Gente, vai ingressar, pode livrar na Delta, pode 2-1-9, gol 2-5-5. Preferência, pessoal, você não é 63? C226? C226, está visual com o banho da Gol, na Eco? Vai fazer o mesmo trajeto, segue via Alfa e Eco, mantém o ponto de espera da Eco aguardando para prosseguir. Autorizado decolar do 1-0, vento 1-8-0 graus, como 0 na. Tudo para o Brasil 2-7-8. Confirme a Eco Delta Fox? Confirme, está certo, está a bordo, altímetro 1-0 no 4, livre taxa, chamar ingresso no 7. Livre ingresso, você na via 226? Negativo, mantenha a ponte espera da Eco. Zero, deixa para 2.000 pés, livre ali a 76 da pistão, zero, reporte confiabilizado. Confirme. A que posição você informa passando? Via 3.0, reporte confiabilizado no localizador. Achando a 6141, deixa para 4.000 pés, ajuste no 014. aguarde. Fox Livre Ingresso é patinado e pronto no 7. Charlie Kilo, chame solo 121.9. Chame 141, inicie redução 2309. Salvador, muito bom dia, Azul 2788. Azul 2788, contato radar na decolagem, após 2 mil pés, autorizado direto para Paulo Afonso, subindo para o nível 1.70. Você faz 2 mil, voa para o Afonso, nível 1.70.30, Azul 2788. 3144. Chama para o táxi. Chinão 6315, acione identificação via chegada a Manto, sem inicialmente ao nível de voo 120. Chinão 120, daí mais chão, chinão 6315, eu informo o tráfego da retaguarda, 2 milhas, mantendo o nível de voo 110. Chinão 6320, complete o procedimento LSFC, chame torre 1895. Chinão 6141, desce para 2 mil pés, livre e LSFC da pista 1-0, reporte quantificado. Papatango Romeu Golf Victor, acione identificação, via chegada a mão, reporte quanto pronto para a descida. Romeu Golf Victor, desça para o nível de voo 0620, ajuste na 014. 0620, 014, chinão 6315, tráfego superado, desça para o nível de voo 050, ajuste na 014. 050, ajustado. Cidade 41, né, 41 abaixo de 4.3. Afirmativo. 4.1. Estou no 09, altinho retrô no 0 no 4. Pegando a pausa, 3.0. Pegando a alta faca, decolada 3.6, controle 1 na decima 8, bom voo. Alta faca, você pode ir. Alta faca, você pode ir. Papatango Eco Delta Fox, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível de voo 040. Coral, 40, Delta Fox. Delta Fox é autorizada para o de Coral. Coral de Coral, Delta Fox. Santiago Romeu Golf. O cruzamento deverá ser efetuado entre Sintra e Duna, reporte quando visual. Papa Tango Romeo, Golf Victor, acione o código 2222. Sete no meio, após a chanela na curta final ali, mantenha no zero. Papa Romeo, até o meu Golf, informa para a proteção, 1 hora, 7 milhas, mantendo 500 pés, um helicóptero, está bom. A chanela é 63152, só para 4 mil pés, o ajuste no 014. No meio é 00, nosso chamado. Gente, no meio é 00, copiado. Chinal 6141, completo final do procedimento ILS-XV, chame torre na frequência 198 do sinal 95. Chame o tráfego a mantendo 500 pés no setor sul de Duna, né, da frequência próxima casa. Chinal 320, solo 39, livre direita na Fox, táxi neto, frequência via Alfa, mantém posição na Alfa após as aeronaves. Viva, livre na Alfa, na frequência neto, comandante, 6141, estabilizado no ILS. 6141, reparte externo. Autorizado a decolar da pista, estão no zero, vento 200 graus, com 8 nós. Não, meu Golf, temos tráfego na, já aproximando do externo, mantém a posição alinhado, estimado 2 minutos. Meia 315, deu para 2 mil pés, livre ali a 76 da pista, no zero, reposto com estabilidade. 2 mil pés, livre ali a... Reportar em 63, desça para 4 mil pés, o ajuste na 014. 4 mil na 014, mantendo o registro. Pouso autorizado, pistão no zero, vento 190 graus, com 9 nós, altímetro no zero no 4. Vento autorizado, com 90, 61 no 41. 027 no meio, decolado aos 41, chão de controle 190, decimal 8, com voo. Chama 8, grato, certo. Era 27 no meio, contato radar na decolagem, subavia sai da PUCA para o nível de voo 330. Na PUCA por 330, Força Aérea 27 no meio. Chama meu hotel Romeo Golf, chama a torre na sequência 98 do sinal 95. Boa torre, meu hotel Romeo. Torre, papai, o meu hotel Romeo Golf. Siga. Tá em Cajazeiras, já avisou a corrente mais para a bolsa. Gente, vento Salvador 200 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4, reparte controlado na Inmar. Preparação controlado, hotel Romeo Golf. 08, acione a identificação. 008, contato radar passando coral, mantendo o nível de voo 190, voo e a posição ITAP para a chegada Mari, desça para o nível de voo 050 e ajuste na 014. Afirma, livro forte, alfa, até a 0. Lâmia 226, livre ingresso na pista 10, atento à aeronave da Força Aérea, segue a mesma via Delta, na Delta Charlesol 121, decimal 9. Ingressa na 1-0. Trabalho da Força Aérea na Delta 1-9. Segue o Xanera à frente via Eco, Pista e Delta na Delta Charlesol 121, decimal 9. Eco, Pista e Delta na Delta 2-9, 3-1-4-4. Força Aérea 27-1-6, da presente autorizada para o do Romeu Fox 0-8. Na presente, a para o do Romeu Fox 0-1-8, Força Aérea 27 no meia. 320, segue a sequência. Afirma, agilize na Delta Chame Solo 121, decimal 9. Na Delta 121, perfeito. Em 1-4-1, segue a aeronave? Chega, reporte na época, 6-1-4-1. Como último da fila, reportamos na época. Romeu Golf, Lida Contact on Departure, Climb to Flight Level 080, via Coral Departure. Via Coral, Climb to 080, Romeu Romeu. Jéssico Delta Fox, da presente autorizada direto por isso. Agilize via Eco, Pista e Delta na Delta Chame Sol 121, decimal 9. Gente, vamos agilizar na Delta 121, decimal 9, em 1-4-1. Formado descida via o azul 4-1-6. Quatro livre táxi, chama para ingresso no 7. Era 27 no meio, chama o centro Recife na frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. 1-2-6-8-5, 1-2-5-4-5, chama o 27 no meio. Azul 27-8-8, chama o centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. Salvador, Condor 20, ponto espera. Condor 20, mantenha o ponto de espera. O ponto de espera. Frente, Solo Neymar aos 4-6, frequência livre. Aquilo, a linha de call de imediato, dá um no 7. Gente, Charlie Charlie Kilo, informa após decolagem, mantém entrou até o litoral, autorizada a linha de decolagem, dá um no 7, vento 190 graus com 8 nós. Fazer o acionar no código 0, corrigindo 2223. Pouso confirme, pouso em Salvador, confirme procedente destino. É preso, não siga essa matura. Chama a 315, compete, chama terreno no 895. Eu vou chamar a 6315. Chama a 315, continua aproximação, vai de autorização para pouso. Vá dando 6315. Controle 1, 9, 9, 9, 9, 8. Tá, tá aqui, ó. Romeu Charlie Charlie Kilo. Mantenha-se em condições visuais. Um no meu posto, corredor Axé. Reporte na fora da barra. Mantenha-se em condições visuais. Vai subir para um no meu pé e reportar na fora da barra. Charlie Charlie Kilo. Papá, Serra, Bravo, Mike, o senhor. Já 2-0, faz o chanel na curva final e mantenha no 0. Gente, no meio, no 0, reporte quando for para descida. Só tenho essa alta de reação, gente, por favor. Deixa eu olhar até o prossiga. Alfa Zulu, contato radar, a 62 milhas nordeste de Salvador, mantendo nível de voo 045, voando VOR, reporte quando pronto para descida, ajuste em Salvador 1014. Entra na praia da Praia do Forte, ingresso via corredores, reporte quando pronto para descida. Romeu Golf, clear flight position. De livre à direita na Fox, mantém essa frequência, taxi via Fox, Alpha e Echo, chame na Echo para ingresso na 1-0. Vai chamar para ingresso, 63-1-0. Número 26, ponto de espera, então aqui é o pronto para decolagem. A gente mantém o ponto de espera. Vamos descer para 2.000 pés. Autorizado o MS, camarada estabilizado, voo 2008. Salvador, voo 1964, voo 1964, call for jump, via my arrival to French flight level 060, KNH 1014. Go 1964, mantém my arrival to French fire. Chamar o sol, 6315, mantém essa frequência via táxi via Alfa e Eco, mantém o ponto de espera da Eco na nossa frequência. Sobre a Alfa, vou manter antes da Eco na frequência. Golf, estou continuando a aproximação, aguarde que está livre. Ok, entrou baixar travado, não deu com você. O seu jogo até está autorizado, o cruzamento, confirme. Vai pela ala, mantendo 500 MSL, mais 10 graus. Golf, livre pouso na 1-0, vento 180 graus com 1-2 nós, altímetro 1-0 no 4. Esse é o meu governo. O seu jogo até o cruzamento autorizado, cruzamento autorizado. Autorizado, autorizado. Após Quebec, Mike Lima, na Lima, chame solo 121.9. Confirme, se está descida. Eco Delta Fox, autorizada a descida para altitude de tráfego, reposto livrando o 4.000 pés. controladora com a D20, decolagem. Condor 20 com a radar na decolagem, sobe via saída da Elta, nível 360. Sobe via saída da Elta para 360. Romeu Golf, e o Clio Vicente, 1,500 feet, leaving 4,000 feet. Reporte ingressando corredor forte. Também dá pra passar na metade que tá boa aqui, poderíamos, o 6315? Ativo, mantém a posição. Ok. Corre, Salvador, gol 2008, final, ILS 10, estabilizado. Gol 2008, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 80 graus, cono 3 nas, altímetro no 0, no 4. Autorizado, pouso no 0, altímetro no 0, no 4, gol 2008. Papa Romeu, Romeu Golf, descent to 4,000 feet, traffic 2 o'clock, 3 miles, same bound, crossing 2,000 feet, descent to 1,500 feet, Papa Alpha 3-1. Papapá, Serra Bravo, Mike, autorizada a descida para o nível 080, Agustin Salvador, 10014. Informa não atraso de reportar no setor, Serra Bravo, Mike. Romeo Golf, ISR plane canceled at 1557, descend to flight level 1, 50 on visual conditions, pay attention of the traffic, and report that leaving 5,000 feet. Cuidado no 705, ingresso na terminal, estimado de pouso no 725, Charlie Kilo. Não atraso de reportar no setor, tem a frequência livre. Quando ingresso na terminal Ilhéus, chamo mesmo na frequência no 201. Segundo decimal 9. Vamos 2 decimal 9, 2008. Igual, Tem um Japão. Azul 416, completo o final do procedimento LSFC, chame torre 198 da semana 9. Torre 416. Ventuno no meia, pouso autorizado, pista no 0, ventuno 70 graus, cono 3 nós, altímetro no 0, no 4. 0-4 autorizado, 1-0, 416. 1014, clear, left 1964. Realmente, não dá pra seguir aqui pela metade da cidade aí não, 665. Northbound, essa Romeo Corsair, Snaka 93 Airport. Roger, 1964. Dá pra repassar, dá pra considerar o próximo, por ponto aqui. Com o fim de operações mais estimado, é mais um ou dois minutos já será liberado aí a sua passagem. Por gentileza, até porque não tinha nada na artista, nem foi falado com o povo, não teríamos pisado ali também na presente intervenção, para nos ajudar, por causa do conselho do tráfego da aeronave, por gentileza, obrigado, hein? Gente. Sendo identificação, o voo pronto para interceptar a chegada, deixa para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. Zero, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 12380. Chamar Recife 251, 12380, com a Juliette, Romeu, controle. Confirmou a causa sobre o voo, mais Juliette, Romeu. Certo. Logo mais eficiente, reposto para modificação de regras. Capa Serra, Bravo, Mike, Plano e FR, cancelado aos 1601, está em condições visuais para altitude de tráfego, não há tráfego a reportar no setor, tem a frequência livre, confirmando seu estimado para pouso. Após o Ocean Eleven na Delta, a linha mantém na intercepção até o... Mantenha o ponto de espera da Eco, aguarde para prosseguir azul 4196. Guardando 416. Torre 104, tu tá no ponto de espera. Gente, vamos decolar a aeronave na hotel, devido ao desempenho, a sua será a próxima para decolar em Salvador. Gente. Atenção, sua saída será agora onde autorizado a linha decolar, pista no 0, vento 180 graus, como 2 lá. 104, linha mantenha no 0. 104, linha mantenha no 0. Decolar da 1-0, vento 180 graus, como 2, né? Decolado ao 04, tinha um controle 19.8, tão low. 19.8, obrigado. Controle o pioneiro do aninho. Número 26, contato radar na decolagem, suba via sair da Conde para o nível 090. Conde 090, pioneiro 2000. Pioneiro 2000, confirmando o subida autorizada nível 110. Para 110, pioneiro 2000. 0190 graus, como 1 lá. 1964, continue your approach, stand by for clearance to land. Wind 190 degrees with 11 knots, joining 2014. Continue approach, minimum speed 1014, roll 1964. Então, 3154, essa identificação via chegada a mar, desça para o nível de voo 050 e ajuste no 014. Alfa Zulu, mantenha-se em condições visuais no 1500 pés, reporte no Travagem de Interlagos. Contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 090. Via Conde para 090, 004. 10. Passei 10, 0. Voo 416, visual com o Gol, pousando. Afirmativo. Pois passagem do Gol ainda Gol, ingressa na 10, táxi via pista, Libra na Delta chama só 121, decimal 9. Bom, 964 no solo 07, livre à direita na Fox, táxi nessa frequência via Fox, Alpha e Echo, chame na Echo. Roger, táxi via Fox, Alpha e Echo. Fox, Alpha e Echo, 1964. Bruno 164, aciona identificação, via chegada Mari, deixa para o nível 0620, ajuste no 014. 060, 1014, ajuste no 014. A gente mantém o ponto de espera. Torinho, um abraço, vem cá. Autorizado a decolar, pistão no 0, vento 9, 0 graus, comando lá. Deixa eu olhar até uma rapazinha, essa corrida aeronave à frente, a linha mantém no 0. Chorão 636, 14 milhas para a posição coral, contato radar, voo posição Mari para interceptar a chegada, deixa para o nível de voo 070, ajuste no 014. No 885, desça para 2 mil pés, livre LS X-ray da pista 0, reporte com estabilizado. 2 mil pés, livre LS X-ray, reportará que está citado no 885. 3154, voe e TAP. 3154, voe e TAP. 2910, after that, Zion Delta. And call, follow. Round 121, this one line. Thank you, sir. Doutor, eu tenho uma posição alinhada. Salvador, boa tarde, está a 3805. Está a 3805, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para o nível de voo 340. 340 da EL. Eu estou em Israel por 3805. 3805, autorizado Leda. Leda. Vamos lá. Gente, Mike Juliette Romeu, tem a frequência livre, bom pouso. Até o decolador, os 1-2 chão controle, 1-9-8, bom voo. 1-9-8, grado. 2-2, salvador, bom dia, voo 1-2-5-6, fortificado, fixo no 0. Dia com 1-2-5-6, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0. Boa tarde, Tango Vitor Charlie Hotel, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor para 3 mil pés restrito. Boa tarde, Hotel, via Arbor. Sim, 3154, deixa para 2 mil pés, livre ali a sua pistola, zero reporte com a estabilidade. 2 mil pés, estabilidade de reportaremos. 3154, cancelado as restrições, já esteja em etapa. Cancelado as restrições, 164, deixa para o nível de voo 050. 050, 164. Da frente estimado, menos de 1 minuto. Estimativo vai manter posição voo na 256. Meia, com 5 indicada. Chinelo 326, redução de velocidade 2309. Informação sobre sobremodulada, confirme para o controle. Estabilizado no 825. No 825, completo final do procedimento LSX Station em torno, no 8895. 2905. Controle 3805, pode falar, volta para a mineração um pouquinho na sua casa. Voz de coordenação, então 3805. 285, continue a aproximação, guarde pista livre, pista seca, vento 200 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Pode dar autorização para pouso no 0 no 4, no 885. Tchau, Alfa Zulu, ingresso corredor em Serra Lagos, 1.000 pés, reporte rotatória. TF Zulu. Então 3805, autorizado para o Edmódio. Muito obrigado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 90 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso, cabeceira 1-0, gol 1-8-8-5. Ano 256, decolado aos 1-5, chame controle 1-9-8, bom voo. Piscina 2-8-8, Sarita. Do gol, ano 256. A proa de água. Você tá matando a proa ainda de água. Ele joga com mais água na final. Vai dar boa na curta final ali, mantém 1-0, parceiro 2230. Falta boa na curta ali, mantém 1-0, 2-2. Pouca Caju. Pouca Zipat. 1-2-5-6, contato radar na decolagem, suba via saída Pouca para o nível 2-3-7-0. Saída Pouca 370, gol 1-2-5-6. Chalé 6326, desça para o nível de voo 060, redução de velocidade 2209. 060, vai reduzir o grau 6326. Forma o tráfego 11 horas, 7 milhas, rumo nordeste, cruzando 070, em descida para 050, um Boeing 738. Siga Romeu, fica bravo. Fazer coloquinha, encerra a luz de água ali, no controle de terra em dia 5, forma 110, minha volta, e volta ao estado, ano 47, fica bravo. Sim, Romeu, fica bravo, mantenha-se em condições visuais, 500 pés, o cruzamento será realizado entre Simbra e Duna, sem interferir com as aproximações, reporte visual com terra em dia com índia. Bravo. Eco, chame na Eco para ingresso e backtrack. Fox, Eco e Alfa reportará para reingresso, gol no 8-8-5. Motor FEC 04. Preciso a FEC 04. Possível uma coordenação por centro Recife para voar direto com todo o destino? Aguarde coordenação, FEC 04. Certo. Gol no 164, desça para 4 mil pés, hoje chama 014. 4.014, gol 1-1, reporte. Gol 1164, informa o tráfego 1 hora 1.6 milhas, oeste, mantendo 3 mil pés, Papa Alfa, Tango 4. 1164, Papa Tango Vitor Charlie Hotel, informa o tráfego 11 horas, 1.4 milhas, rumo nordeste, cruzando 050 em descida para 4 mil pés, Boeing 738. Passar na tela, 7. Charlie Hotel informa o tráfego adicional, posição 10 horas, 17 milhas, rumo nordeste, cruzando 080, descida para 060, um Airbus 320. Charlie Hotel, 7, Charlie Hotel. Liberação para sequenciamento, mantenha a proa 035, seu limite é localizador. Xenar 6326, manter a proa 035, limitado pelo localizador. Xenar 6320, decolado ao 19, chame controle 19, decimal 8, bom voo. Controle 19,8, passaria 2,5. Corte para fazer o controle, SAM 314 estabilizado. SAM 3154, completo final do procedimento da SFC, chame torre 198 decimal 95. 295, uma boa tarde. Controle de Salvador, gostaria 2230. Sabe que não tem condições de cumprir a restrição, 15 milhas, 10 mil pés. Sede, passada do 2230, contato radar na decolagem, suba 100 restrições para o nível de 180, sai da água. 680, perfil Airbus, passada de 2230. Quatro, autorizado pouso na pista 1-0, vento 1-8-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 4. Autorizado pouso, pista... pista 1-0, altão 3-1-5-4. Pão no 64, desça para 2 mil pés, livre ali a SFC da pista 1-0, reposta estabilizada. 2 mil, autorizado de 2, 1-0, reposta estabilizada, vou com o 1-1-6-4. Siga Papa Romeu, Romeu, meu gol. O gosto confirma tipo de equipamento, pessoas a bordo. Gente, o meu nome é Gurfi, acende o código 0134, mantém, sube e mantém ao nível de voo 070, reposte cruzando 4 mil pés. Gente, aguarde para o contato radar, o meu nome é Gurfi. Passagem do Airbus Datã, livre ingresso backtrack, livre na Delta, chame só 121 decimal 9. Autorizado ingresso, backtrack, livre na Delta, 219, gol 1188. SAM 3154, solo 21, no livre à direita na Fox, táxi na frequência via Fox, Alpha e Echo, chame no, na Echo para backtrack. Fox, Alpha e Echo, chama na Echo para backtrack. O SAM 32, tu. Como é que passou da Fox, ele vai lá na frente na Golf, tá? Gente, táxi via Golf, Alpha e Echo, chame na Echo. Lu, Alfa Zulu, 2 milhas, baixou e travou. Gente, Oscar Alfa Zulu, pouso autorizado, pista no 7, ventou no 9, 0 graus com 9 nós, altímetro no 0, no 4. Pouso autorizado, pista 1 no 7, Oscar Alfa Zulu. Charlie Hotel, tráfego superado, suba sem restrições para o nível de voo no 00. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, voo no 1, 64. Voo 1164, completo final do procedimento Electric Station e torre 198 do Simão Lázaro. 295, SAM Bravo, tem a frequência livre, bom pouso. 6326, desce para 2 mil pés, livre Electric Station, pista 1-0, reposta estabilizada. 6326, Salvador, gol 1164, final X-Way da 1-0. 1164, continue a pressão, só aguarde autorização para pouso. Aguardando autorização, gol 1164. Salmari, para interceptar a chegada, confirme modificação de ordem. VSR cancelado ao 1623, mantendo 070, voa Mari para interceptar a chegada Mari. Uno 256, chama o centro Recife, frequência 1285, alterna 1245. 265, 2545, muito obrigado. Tango Vitor Charles Hotel, autorizado a Prozilapa. Fala, Hotel, graças a Deus. Comando 64, pouso autorizado, pistão no zero, ventou no 70 graus, comando 0 nas, altímetro no 0 no 4. Comando 0 no 4, ajuste de decolho, pistão 0, voo 1-1-64. Passa o canal Alfa Zulu, no solo 2 e 4, informa o pátio. Livre táxi, pátio 5, frequência livre estacionada. Alfa Zulu, informa o tipo da aeronave. Informa o tipo da aeronave. Romeu Golf, contato radar a 5,2 milhas, sudeste de Salvador, mantendo 070, chegada a Mari, reposta quando pronto para descer. Romeu 326, confirma que estabilizado. Estabilizado, Romeu 326. Romeu 326, completo final do procedimento LS7, chame todo mundo no 8 do Simão 9. 295, Romeu 326. Texto para ingresso, professor. A gente mantém o ponto de espera da ECO, devido ao sequenciamento, formamos um estimado 2 a 3 minutos para ingresso na 1-0, mantém o ponto de espera da ECO. Ok, ok. Conde, serviço radar encerrado, chame o controle IELS na sequência 120 decimal, corrigindo, controle Aracaju na sequência 120 decimal 3. Direita Fox, Alfa Eco, mantendo a sua escuta, voo 1-1-64. Oscar Golf Kilo. Chame 326, pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus com 9 nós, altímetro 1-0 no 4. Autorizado com o pistão 1-0, chama 6326. Oscar Golf Kilo, aceno o código 0224, confirme modificação já presente. Oscar Golf Kilo, plano VFR da sala 2-1-626, tudo mantém a nível de voo 050, ajuste na 014. De Mari. Ele está achando até o confirmo seu chamado para pouso. Acionando pouso ao 1730. O nome é confirmado? Evita Charlie Hotel. Não, 730, não, 730, está ali para o pouso. Sete, copiado, não, 730.